É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. É a nossa primeira de hoje, assim, ó. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, a saia a carroça frente, subia a minha tensão. E numa festa de arroba, eu te abraço com muito carinho, todo o povão já invadindo aqui o casarão. Ciúme de você ainda tem. Uma boa noite a todos. Céu, eu prometi, eu e a noite está só começando aqui. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Saudade, saudade. Direto do túnel do tempo. Dona da noite chegou. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso? Aí nosso empresário Felipe. Alô, Felipe! Já com a gente aqui no lado, ao lado da sua primeira dama e toda a sua equipe. Valeu, Felipe! Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Dona da noite chegou, chegou com seu novo visual. Vejo nessa palma a minha calma, minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, floralada, além do tempo, além do vento. Meu pensamento conduzindo a voz do não. Aí meu parceiro Raimundinho, minha, o nosso famoso Tranque Juta, grande comunicador da Rádio Guarani. Olá no programa alegria, Saudade não tem idade. Ele que deu o apoio aqui pra essa programação. Alô Raimundinho, só estou na mente, o eterno louco amor. Aí o cabeludinho lá de Beja, valeu! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Também com a gente o professor, Sid Clay. Aí o Messias, o Giló. Aí o seu amor, fala Giane. Dá pra doer. Ela tá passeando aqui. Dá pra doer. Abraço também meu primo Paulo, ao lado da sua primeira dama, aí da família Benino. sabe. Alô, Paulo! Dá pra doer. Cadê o Ico, Paulo? Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Essa é a festa. Essa é a vibe luxuosa. Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Somos aqui a Baitetuba. Não vale a pena me entregar sem ser amado. A carroça. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui. Olha meu patrão, Cleito. Alô, Cleito. Eu não fui amado como eu. Bora dançar saudade, bora. Vem-te embora que a carroça tá no ar. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Dá-lhe carroça. Não vale a pena amar jeito que eu amei. Aí a carroceira Marcela. Vale a pena me entregar. Diretamente lá de Barcarena. Ser amado. Ao lado do seu esposo. Aí o Jaime. Valeu! Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. A carroça da saudade. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não vale a pena. Aí o meu parceiro Luan vale a pena. E também o Alan já na área. Não, não, não, não. Zaspocando muito gelo aqui. Seu beijo doce me envenena. Não vale a pena. Tuba! Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. E a saudade rolando aqui. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Meu parceiro Pipira já se. Se só queremos estar perto. Aí o touro tá com a gente. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Saudade. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque a mesma por aqui, meu parceiro Matson. Você não vive sem. Juntamente com a Erika, a Keila. Vivo sem. A galera da Vila da Paz aqui. Tudo de novo, vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. A história do Josi, essa música aí. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor. Ei, amiga Selminha. Alô, Selminha. Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. É a dona da noite aqui. Aí a comitiva do show, Bilarigueira Bemiri. Aí o parceiro, aí o cabelinho. Alô, cabelinho de mesa. Valendo! Venha, meu benzinho. E aí, Felipe? Venha, por favor. Me dá teu carinho. Vem matar a aí, equipe Sopitel. Sopitel, meu parceiro. Aí o Jefferson. O Eduardo, o Reinaldo, o Marcos, a Alan, Jean, Karina, Regiane, Graziele. Vem matar a minha. Alô, Michele! Só sei que te amo, só sei que te quero, por isso te chamo, por isso te espero. Para a luxuosa carroça da saudade. Maestro competente e consagrado em saudade do Pará. Pará. Luxuosa carroça da saudade. O povão gosta, o povão dança. Se cada vez que eu penso em ti, cai um pedaço de mim. Toninho. E penso o tempo todo em você. Também já por aqui a equipe Ratos. Quem sou eu? O Elivelton. Quem sou eu? Aí o Curico, Cebola. Alô, Pipo. E sou incapaz. Aí o Márcio, a sua primeira dama Raquel. Passeando aqui. Até quando estou com meus amigos? Falo o seu nome sem querer. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E penso o tempo todo em você. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E não sou capaz de te parceiro Rodrigo Caçafarra, ao lado da sua primeira dama, minha amiga Leia, a conterrânea aqui de Abaitetuba. Se cada vez que eu penso, ah, fura olho, cai um pedaço de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E penso show que marca e fica na memória. E a saudade rolando aqui. E hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Um dia eu jurei pra você e pra mim te fazer feliz. Coitado do meu coração que amor e não é feliz. Tão pouco durou nosso amor. Olha gente, estamos gravando CD ao vivo, viu? CD ao vivo. Luz CDs aqui, gravando tudo. Nossa querida Baitetuba, Josias. Diz pra mim o que fazer. Também aqui na frente, estamos trabalhando aí com o curral, o curral do Diel, viu? Aí no curral você encontra os produtos da, aí da Carroça da Saudade, chapéu, camisas, canecas, e hoje tá tudo em promoção, viu? Alô, Diel! E a família Benino, o meu amigo Paulo. Alô, Paulo! Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Essa música aí me lembra muito Louco Amor, lá no Rio Sapucajuba. Aqui é experiência na gravação. Esse é o Tiro Chapéu. A sua noite começando, Pai Dego aqui. Aí daqui a pouquinho já tem o Homem do Alô. Aí o quarteto se informa aqui, a Baitetuba. É a dona da noite. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Saudade. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Aí, parceiro Fábio. Se me aperta, a Mara. Sorrindo pra mim. Também o Ronaldo, valeu. Sim. Simbora. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Lúcio Campos. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Saudade. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Montado nesse. Aí o parceiro Guigui. Quero cavalgar. Alô, Guigui! Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Colorida escorre o suor do seu rosto. Delírio então, começo a gritar. Eu te amo. Eu te amo. Um abraço aí os irmãos aí. O parceiro Johnny. Eu te amo. Aí a Diana. Te amo. Passeando. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.

Toninho. O homem é bom. Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você aqui. DJ Toninho. A dona da noite chegou. Amanheci pensando em ti. És pra mim. É pra dançar. Meu sonho lindo. Bora, Rubinho! Puro sentimento. Eu não te esqueci. Não é fingimento. Sou louco por ti. Arrependimento. Nunca imaginei ficar sozinho. Arrependimento. Porque fui deixar essa paixão. Amaneci pensando em ti. Ele está de volta. Chico Salles é sucesso. E Nelsinho Rodrigues. Amanheci pensando em ti. Tu és pra mim meu sonho lindo. Puro sentimento. Eu não te esqueci. Não é fingimento. Sou louco por ti. Arrependimento. Nunca imaginei ficar sozinho. Arrependimento. Aí a comitiva aí do cafezinho. Aí parceiro Sineca, Luciane e o Betinho. Olha as batidas. Aqui é Baitetuba. Essa música marcou, né? Daqui de Baitetuba. É uma música que ficou eternizada. E a gente toca aqui no playlist aqui da carroça. Olha a equipe lá do Arumanduba. Como é que é? Como é que é? Meu coração tá machucado por esse amor, por ter me enganado. E eu me entreguei pra essa mulher. Agora quero que me diga o que está faltando. Te entreguei a minha vida e você só me fez. Vamos lá, filho. Jota, toca por favor. Pau na máquina. Que hoje estou tomando todas. Vou esquecer o que passou. A minha vida tem valor. Minha amiga Shirley. Jota, toca por favor. Aí do Santa Rosa. Juntamente aí com a Marina, a Marcele. Vieram curtir. Vieram passear de carroça aqui. Minha vida tem valor. Jota, você faz sentido. A estar aqui comigo. Você sabe que eu preciso de você, Jota querido. Jota, você faz sentido. A estar aqui comigo. Você sabe que eu preciso de você, Jota querido. Dona da noite chegou. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao lunar. Se eu pudesse, acho que daria existência. Lúcio Campos, na cidade. Estou o meu coração e bate por você. DJ Toninho. Que Toninho. A Carroça da Saudade. Tem dias que eu acordo pensando em você. Em fração de segundos vejo o mundo desabar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. É pra você dançar. Esse vazio um dia vai me abandonar. A Luciosa, dona da noite. Olha o povão já invadindo, já super lotando. Estamos aqui, viu, gente? Muito obrigado a todos. Rosa de avelã. É a dona da noite aqui pra vocês. Doce de toda manhã. Muita água vai rolar embaixo da ponte ainda, viu? Você tem muito. Muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo. Pra cima, meu maestro! Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E aí, José, como é que tá aí? Se você quiser. Como é que tá corpo a corpo aí? Se você quiser. E aí, Felipe? Sobrenome. Tá tudo bacana? Quanto é que tá o quilo da picanha, Felipe? Quanto é que tá? Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas Manelão. Pra te dar a lua. E tudo que você quiser. Vem cá, Brasil, vem cá. E se você quiser, te dou meu sobrenome. É espetacular. Oi, beleza, Toninho, estamos aqui. Meu parceiro Felipe Fernando, parceirão de diversos carnavais e de longas datas aqui com a gente. Ele e a primeiríssima dama, estou aqui juntinho, aqui do ladinho esquerdo dos Josias. Vamos embora, casarão daqui, jeitinho, Toninho. Tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito. Aí o parceiro Jay Caribé tá aqui com vocês. Aí do Mega Cachorrão. Aí juntamente com a Nelma, o Nielson, o Ney, o Neizinho. Alô, Jay! Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver no seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser. Você vai ouvir o que o povo dança. Saudade. A dona da noite chegou. A gente pegando o clima aqui. Aí, Michele. Bora, menina. É a Baitetuba. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te sinto. Também já por aqui, meu parceiro cabeludo. Também. Juntamente com o Adriano, valeu! Tic-tac, bate o coração. Um descompasso com o tempo. E o vento me traz teu cheiro. Mas descobri que eu já. É o DJ Toninho! Onde você está, meu amor? Porque sumiu e me deixou. Sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. Ou explica-me, explica-me. Sei que sou forte e sei que vai doer. Oh, não. Espero ser tudo mal entendido. E que você chegue logo pra me amar. Banda! Grande parceirão Rodrigo! Ele que é presidente do nosso fã-clube lá de Belém do Pará, aí dos Caça-Farras. Já tá aqui com a gente, ao lado da sua primeira dama. Valeu a presença, Rodrigo! Tamo juntos! É aqui na nossa querida Baitetuba. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te sinto tão longe, meu bem. Tic-tac. pensar que bate o coração. Um descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro. Mas descobri. Aí o nosso sargento Medeiros. Aí do Corpo de Bombeiros. Tá agora aqui ao lado da sua primeira dama. Meu amor, porque sumiu e me deixou. Já não sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. Ou explica-me, explica-me. Sei que sou forte e sei que vai doer. O maestro da saudade chegou. Como lomba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. DJ Toninho. Não tem pra onde fugir. Aí meu parceiro, seja diretamente lá de Guarapemirim. A lá dessa primeira dama. Vai levar o CD ao vivo aqui. E os amigos aí do Rio Piquiarana. Tá com a gente, valeu, viu? Pra você, amor, só pra você. Banda Batidão. A banda que bate. Olá, seguidores. Sejam bem-vindos. DJ Toninho. Pra te gostar. Gisele, alô Gisele. O que te ofereci eu jamais ofereci. Olá de toda essa equipe. Aí as primas, aí a Maria, aí a Marcela. Alô Cíntia. Olha meninas. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Bora falar de amor, bora. Um, dois, três, já. Pra se falar de amor, tem que se amar. Olha a Cris chegando por aqui. Eu já vivi o amor. A nossa comitiva Carroça é Festa. Posso falar diretamente lá de Belém. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a alguém. É pra dançar. Você feriu meu sentimento. Meu parceiro Jean. Sei, outro amor vou encontrar. E aí, Conceição? Outro amor. Aniversário da nossa querida Conceição. Outro amor. Ela que veio diretamente de Belém do Pará. Outro amor. Claro, pra comemorar. Ao lado da Aparelhagem que ela ama. Aparelhagem do coração dela. Desde já, felicidade, viu, Conceição? É sedução. Recebo todo o carinho aqui. Sandra. Aí do Toninho. Pra se falar de amor. Aí do Franzinha, do Tom. Tem que e ele, espetacular. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Você não parar de dançar aqui. Se você perdeu o seu amor, está como eu na solidão. Aí parceiro Rafael, aí a Karina, aí Paulinho, Vadico, aí a Josi, Milene, Ismael, Josi, Raimundo. Ela tá em peso aqui. Passou de Caribé. Aí do Mega Cachorrão. Aí a Nelma Nilce. O Ney Nezinho. Passeando. Passeando aqui. É madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada. Toninho, na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. A carroça da saudade. lá fora a saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Bora, Marcelo, bora ganhar dinheiro, Marcelo. Meu além, mercadão da carne. As ondas do mar, o sol e o luar. É o nome da emoção. Bora, Felipe. O sol e o luar. Segura, garoto! A gente pegando o clima aqui. Lanço minha rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando, ligo o motor, já estou voltando. Aí o parceiro Carlinho também. Quero em casa. Ele vai levar o CD ao vivo de hoje aqui. Alô, Carlinho! Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Uhul! Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Lúcio CDs. Lá vem você de novo com essa história de me amar. Tanto papo furado, querendo. Olha a tropa! Olhar o Panacuera! Aí o parceiro Rony, a Fátima, a Milene. Alô, Jota! Você passou a rasteira, não foi justo que você me fez. Vamos lá, filho. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Amor, amor, então adeus, tchau, até logo, baby. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais. Não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Amor, amor, então adeus, tchau, até logo, baby. Goodbye, amor. Aqui na frente você encontra os produtos da Lúcio Alza, viu? Aí tem chapéu, camisas. Olha cada camisa linda aí da carroça. Pra você ficar com aquela lembrança. Passe aí na barraca, aí no curral do Diel. E tem aquele descontão, viu? Lá vem você de novo com essa história de me amar. Querendo me conquistar. Eu não vou dar bobeira como da primeira vez. Você passou a rasteira, não foi justo o que você me fez. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor. Parceiro Carlos Eduardo e a sua primeira dama Letícia Araújo, também o casal Barroso e também a Socorro, passeando de carroça aqui. Chorei. Amor é lindo e você nasceu pra mim. Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegava o teu corpo, fui descendo sem parar. O nosso amor tava ficando, não podia acabar. Você se acordou no momento fatal. Ah, meu bem, fiquei com saudade. Ai, ai, ai, ai. De saudade também chorei. Que quem chegou, meu parceiro Miguel. Ai, ai, ai, amigo aqui do maestro. Alô, Miguel. O rei do peixe aqui de Abaitetuba. E ele já tá por aqui. Um abraço aqui do maestro Miguel. Eu senti tanta saudade quando acordei. Minha querida Catilene também já na área. Alô, Stephanie. Pra dançar aqui. Estou escrevendo esta carta pra dizer: estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar, ao ler tudo. Vamos lá, filho! Que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências, fingir para o mundo que tudo está bem? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe, maltratado. Segura a carroça da saudade. Me amava e não deu valor. Não adianta me procurar, nem mesmo saberei para onde vou. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais. A nossa equipe Ratos. Tchau, amor. Estão completinho aqui. Até um dia. Detonando muito gelo aqui. Valeu, equipe Ratos. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Grande amiga Cleide. Quero te amar pra valer. Aí o Denilson. Jaquina, dona da noite. Na tenda dos sonhos, só quero dançar pra você. A dança do bem. Aniversário da nossa querida Conceição. Paixão. Da comitiva Carroça e Festa. Tem uma pirâmide, quero te dar todo o meu carinho. Aí o parceiro Tutu. Aline, Raíssa, Bruno. Alô, neguinha. E também um Big meu califa, da Lanchonete Pantera. Eu te amo, eu te quero com todo o calor. Meu califa, eu te chamo em meu sonho com todo o dançar. Alô, DJ Toninho. Quando toco brega dentro de qualquer salão, a galera se... Aí o prefeito Codó, aquela confusão. Lá da Vila do Conde. Alô, Codó. Não importa se é branca, loura ou preta. É o nome da emoção. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar com você. Tenho amor pra valer. Quero ver rebolar. Um pregado para ou ficar. Estamos estamos aqui em Baitetuba. O sol raio. Fazendo a festa, vai dando clima. Quero dançar. Alô, Michele. Tenho amor pra valer. Quero ver rebolar. O pregado parar. Vou ficar por aqui. Atenção, Ailton. O sol raia. Alô, Ailton, dá um chega aqui atrás rapidinho, Ailton. Parceiro Serjão. O homem que mata a boina no tapa, meu Deus. Alô, Serjão. Dançar com você. Tenho amor pra valer. Quero ver rebolar. Pregado para, vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar. O pregado para, vou ficar por aqui até o sol raiar. O prega veio, o prega veio, ele veio pra ficar. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quando toco brega dentro, dentro de qualquer salão, a galera se levanta, é aquela confusão. Não importa se é branca, loura, preta ou sarará. A verdade. Te abraço também com muito carinho, meu parceiro Jay Clayton. Grande parceiro Cleiton, ao lado da sua esposa, você, amiga Jennifer, valer, esse casal. Rebolar, tá direto aqui na carroça. O sol tá em Belém, tá em Barcarena, Baitetuba. Fala, Cleiton! Grande DJ Cleiton! Empregado para, vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Vamos lá, Lúcio! Para começar a fazer o caqueado aqui. Uma sequência, Raimundinho. Na época onde a gente começou a tocar, lá pelo Rio Sapucajuba, assim, ó. Bora, Raimundinho! Aí o parceiro Jay Caribé. Alô, Caribé! Lúcio Campos, na cidade. Já gravando tudo aqui. Estamos ao vivo aí pela página da Carroça da Saudade. Bora compartilhar. Dá aquela curtida. É a dona da noite. Hoje aqui em Baitetuba. Olha, Jeguinho Show. Mostra como tá o casarão. Olha o povão. Já superlotando aqui o casarão. E a noite tá só começando, viu? Bora, bora, bora, bora, bora. Alô, DJ Toninho, é com você. Grande parceirão Salatiel. aí da família Mais Pólvora da ilha do Trambioca, lá de Barcarena. Aí os amigos aí, o Davi, família, família Lobato, e também lá da Francilândia. A galera tá com a gente, tá curtindo, curtindo! A carroça da saudade. Eita, festão pai d'égua! É mais uma do Promoter. O homem que mais promove agora é a Baitetuba. O nosso parceiro Marinho. Alô, Marinho! Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite.